Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é o Chantão do Jovem Nerd e eu não sei nada! Aqui é o Tucano e todo mundo um dia trai o movimento. Aqui é o JP Ramone, Gaba Gaba Rei. Aqui é o Edu Cavalcante, mate-me, por favor. Aqui é o Azaghal e já disseram que eu era punk. Era uma velhinha, né, cara? Não era, era o senhor M, cara. É, o sogro dele. Muito bem, nerds, eu estou agora me sentindo na pele do Azaghal, porque eu não sei porra nenhuma de movimento punk, cara. Nós vamos lá, vamos embarcar na história desse movimento que nasceu na música e foi muito além. Nasceu no lixo, cara. Vamos explorar como era esse comportamento depois de meio. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal. Vamos para mais uma semana de meio de Canelada da Nerdcast. Vamos. E Azaghal, aproveitando o assunto, lembramos que dia 13 de julho é o Dia Mundial do Rock. Olha aí. É, meu irmão. Eu nem sabia que tinha dia do Mundial do Rock. Caraca, cara, você... Eu não preciso de um dia específico para ouvir rock, jovem, né? Tá bom, mas o dia 13 de julho é o Dia Mundial do Rock. O ser humano tem essa necessidade. Sim. De ter dia mundial de alguma tudo. Coisa. Mas é, esse é, mas é porque em 85, nesse dia, teve o Live Aid pra ajudar os flagelados pela fome na Etiópia. E teve vários shows em Londres, Sydney, nos Estados Unidos, na Rússia, no Japão. Teve Queen, U2, Led Zeppelin, David Bowie, Phil Collins, assim, todo mundo. Eric Clapton, Paul McCartney. Todo mundo tocou junto esse dia e aí ficou o Dia Mundial do Rock. Olha aí a cultura. Cultura de apresentação de PowerPoint. Parabéns. Mas olha só, aproveitando, a VH1 veio atrás da gente lembrar que em julho eles têm uma programação toda voltada para o rock. Por que não? Porque, ó, muito sagaz, né? Afinal, eles trabalham com isso, né? Então, olha só, todas as terças às 15h30... Terças de julho. É, de julho. De 2011. Sim. E na semana do dia 13, a semana do rock, que é dia 11 a 15 de julho, vai ser todo dia, às 15h30. Aham. Uh-huh. Videografia rock and roll. Olha. Com a história dos artistas, as bandas, através dos vídeos deles e tal. Olha, vai ter Pearl Jam, Metallica. Ó. Oh. Green Day, Foo Fighters, Bon Jovi, olha aí. Tem pra todos os gostos. A Aerosmith, The Clash e One Band to Rule Them All, AC/DC. Olha aí. Muito bom. O que mais? Outra programação especial, os 60 melhores clipes de rock. Que eles têm a programação de 60 melhores clipes de alguma coisa, lembra? Ah, saquei. E obviamente, a semana do rock vai ser os 60 melhores clipes de rock. Não esperávamos nada diferente então, disso. Todo dia dessa semana, de 11 a 15 de julho, às 16 horas. Não perca. Quem será o número 1? Não vai ser esse galera. Não vai ser. Tem que ser, cara. Não vai ser. E mais uma, Azaghal, Maratona The History of Rock and Roll. Olha aí. Um programa com vários episódios sobre a história do rock. Vai rolar de 11 a 15, às 19, 5 episódios. Depois, na semana seguinte, dia 18 a 22, mais 5 episódios sobre a história do rock and roll. Muito maneiro. Então, julho é o mês do rock na VH1. Exato. E não acabou. Não acabou? Não. Pô, já tava fazendo uma frase de efeito? Não, calma. Ainda tem o concurso cultural, rapaz. Ah, o que o povo quer? Que vai dar uma guitarra autografada pelo Andreas Kisser, rapaz. Olha aí, Sepultura. É, então. Você sabia, Jovem Nerd? Sabia porque existe o Google. Ou porque estava no PowerPoint. Não estava no PowerPoint. Você teve que procurar no Google Andreas Kisser pra saber quem era? Eu procurei. Caraca, cara. Caraca. Ué, mas, cara, cada um entende mais de uma coisa na vida. Não tem como saber tudo, pô. Tá bom, vai. Mas, sim, o André, eu vi que ele é famosão. Famosão. Quem quiser uma guitarra autografada pelo André Esquizer. Não é uma guitarra só, rapaz. A VH1 tá dando uma guitarra todos os dias. Ah! De julho. Então são, caraca! 31 guitarras. Do Andreas Kisser. É, agora algumas já saíram, né? Então, todo dia de julho eles sorteiam uma guitarra. Então, a pergunta criativa muda todo dia. Então, você tem que ir lá no vh1brasil.com.br responder a pergunta do dia. Do dia, e você tá concorrendo uma guitarra naquele dia. No dia seguinte, você pode concorrer de novo. Excelente! Porra, não é? Você pode ir pra uma loja de guitarra se for criativo pra caralho. Ah, excelente. Então vai lá, concorra agora e não perca a programação especial do mês do rock na VH1 Brasil. E Azaghal, este é o último Nerdcast antes das férias. O último Nerdcast. Essa palavra, né? Esse termo, né? O último Nerdcast. É foda. Mas calma, nada muda na vida de vocês. Teremos Nerdcast durante todas as nossas férias. Sim, estamos trabalhando pra isso. Exato. Nós estamos editando aqui 4 Nerdcasts super legais, cara. Super nerds. Vai ser muito maneiro os Nerdcasts das férias. Então vocês não vão perceber diferença nenhuma, a não ser que durante esse período não teremos leitura de e-mails, o feedback da galera. Isso. Você pode até mandar o feedback, os livros o Boto vai, sabe, ele vai organizar pra mostrar pra gente como é que foi e tal, mas a gente não vai ter realmente leitura de meio desses episódios. Isso. A Nerd Store, por sua vez, continua a todo vapor. Exatamente. Camisas zumbiware, camisas filmware, camisas nerdware. Sim. Todos os modelos disponíveis, canecas e a reposição da camisa no meu tempo, que seria uma saudosista wear. Exatamente. Pode fazer seu pedido que o Slave Roboto embala e manda pra você. Isso. Com toda agilidade e competência da Nerdstore. Exatamente. E vocês fiquem ligados no Twitter, @JovemNerd, @Azaghal, que estarão, né, mandando updates. Na verdade, nós estaremos, não estamos falando de outras pessoas. Nós estaremos, exatamente. Então, a gente vai continuar ativo na maior parte do tempo quando não estiver me divertindo pra caralho e esquecendo de vocês. Mas de vez em quando eu vou lembrar de vocês e a gente vai mandar alguma foto, uma tweetada, porque a gente não resiste. Exatamente. Eu quero dar um recadinho antes da gente entrar de férias, que é sobre o Eduardo Spohr, que vai me encontrar nas férias. Ah, ele vai... Ele tá muito chique, cara. Tá, a gente chique. Vai se encontrar em Paris. Olha só! Só, cara, nós sempre teremos Paris. Eu vou poder falar na França, malditos franceses, cara. Tá me dando uma satisfação foda só de pensar, sabe, ser mal atendido em algum lugar e falar malditos franceses. É demais isso. Tem que Mas ele, mais. Quando voltar, vai dar mais um dos seus cursos de estrutura literária. Olha que maneiro, que rolou ano passado, né? Muito bom. Isso, então, em setembro, quem tiver interessado já pode começar a fazer sua inscrição. Vai ser novamente na faixa. É, a faculdade Hélio Alonso. Não é na faixa de graça. Ah, não, não. Nunca, jamais. Vai ser novamente aos sábados, que parece que foi muito melhor pra galera. E Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, sim. Quem tiver interessado é só ir no post, clicar no link. Certo, porra? Ajude o Eduardo Spohr a pagar as férias dele na França. E se você não quiser ouvir o feedback do último, né? Esquece. Se você está com medo. É, se você está com medinho. Pode pular para... 21 minutos e 30 segundos. Eu também vou entrar de férias, meu amor. Relatório de e-mails, último Nerdcast, recorde de e-mails, Azaghal. Um dos programas que mais geraram e-mails. Impressionante. É, aí. Tema tão despretensioso. É, e as pessoas mandaram tantas histórias sobre seus medos e outras coisas relacionadas. Não é pena que não dá pra ler tudo. Obrigado pelo feedback. E muitos nerds mandaram um vídeo do jogo Amnésia, onde você tem que sobreviver, mas não tem nenhuma arma. É de primeira pessoa também. Olha e aí, aí tem os vídeos de reações dos caras jogando, morrendo de medo, cacete. Além disso, os ouvintes recomendam os jogos Hotel 626 e Asylum 626. Ó! Oh. Que possuem grande dose de interatividade e cagaço com os jogadores. Bruno Valentino e Bruno das pegadinhas do Silvio Santos, clássicas, morto pegando táxi, a caveira na motocicleta... Outras tosquices de assustar o povo, que eram muito engraçadas. Tinha uma muito boa, que era no Museu de Cera. Ah, o cara fingia que era um boneco. Que a mulher fingia que era um boneco, que era a Maria Bonita, né? E ela dava um susto. E aí, quando a pessoa chegava perto, ela se movia. Tem uma mulher que desmaiou, cara. Isso é perigoso. É, não, isso é uma foda, né, cara? A pessoa pode morrer, né? Pode. A pessoa pode infartar. Além disso, Juan Ercico manda um vídeo de uma pegadinha sobrenatural feita num hotel na Espanha. Caraca, esse negócio de criança, de camisola, com o cabelo na cara e segurando um ursinho de pelúcia no corredor do hotel. Cagaço, maluco. É muito bom, cara. A mulher não, não vai, cara. Não vai, cara. Não vai, nego, não passa do corredor, cara. Lucas Radatz envia um vídeo macabro de Portugal, que na verdade é um curta de estudante de cinema, mas é muito maneiro de dar um carona pra menina no meio da estrada. E é bem sinistro, cara. A menina fala assim, ah, é ali que eu tive um acidente. A parada que eu falei. É, exato. Diego Herves manda um vídeo de um suposto exorcismo real. Isso é sinistro. Isso dá medo. Caraca. Mesmo, cara. Qualquer coisa que tenha real... Dá medo. Luciano Jorge envia a parte do documentário do Discovery, A Ciência do Medo, falando sobre como é que funciona o medo dentro do nosso cérebro. Bruno Pascoalotti envia notícias da mulher que acordou no velório e morreu com um susto. Eu vi essa parada, foi recente. Foi. Além disso, tem ilustrações aí do Max Alencar e do Ítalo Lourenço. E o Luiz Guilherme Dias, Azaghal, afirmou que o homem vestido de apicultor que você viu na estrada correndo pro carro poderia ser o Max. Mas você sabe que foi exatamente o que passou pela minha cabeça quando eu vi o cara? É mesmo? A primeira coisa que eu pensei foi no Marty McFly, cara. Total, cara, você é do mato, no escuro, entrando no carro com aquela roupa. Só que se a máquina do tempo fosse um Gol branco fudido, ia ser muito escroto, né, cara? Que merda, né, cara? Vou fazer que a máquina do tempo num Gol 1000. Se você vai fazer uma máquina do tempo, você tem que fazer com estilo. AJ criou um vídeo. Ah, não, cara, é muito tosco. A verdade sobre Blue Hand. Caralho, cara. Ele já avisa no descritor do vídeo que é uma brincadeira, mas ele teve um trabalhão aí de ficar juntando um monte de frases de notas de Blue Hand pra fazer essa brincadeira. E o Slave Roboto disse que os ouvintes estão mais cuidadosos, às vezes colocando as informações deles, tipo nome, cidade, idade, duas vezes ou mais nos e-mails. Ah, isso é bom, cara. Muito bom, galera. Você tá vendo? Você pega um... Pega um e usa de exemplo. Exemplo, né? Ninguém mais. Quando eu fui trabalhar no motel, a primeira coisa que eu fiz foi demitir alguém, cara. Gustavo Bissoli, 16 anos, Bauru, São Paulo. Logo antes de ouvir esta edição do Nerdcast, ele tá falando do programa 266, quem tem Nerdcast tem medo. E ele continua dizendo que só de ver o tema, automaticamente lembrou de uma história real que a mãe dele conta desde sempre. E ele diz... Minha mãe, minhas duas tias, meu avô e minha avó moravam em um sítio lá pros lados de Barretos. E na época, logicamente, não existia energia elétrica em áreas rurais. Minha mãe conta que era costume deles sempre saírem para a casa do meu bisavô, mas o problema era para voltar. Afinal, eles moravam no meio do mato e era um breu total. Somando a isso, existia o fato de que eles tinham que voltar pra casa de carroça. Tá vendo, cara? Pô, mas aí usa aquele lampião, né? Na Idade Média também não tinha luz e a pessoa se virava. É, pois é. Certo dia, quando voltavam pra casa de carroça no escuro total, sem lampião, pelo visto, viram uma velha andando sozinha no meio da estrada. Aí é sinistro. Aí fudeu. Com lampião ou sem. Perguntaram se a senhora queria carona. A velha aceitou. Ah, lá vem essa história da carona. Ela sentou atrás da carroça e ficou por lá. Mas quando chegaram no destino, a velha simplesmente havia sumido. Oh, olha aí. Eles estranharam, mas seguiram o caminho e foram pra casa. Estranhar? A velha sumiu. A velha caiu da carroça, cara? Algumas horas depois, quando já haviam ido dormir, no meio da madrugada, como diria o senhor K, no cu da madrugada, minha mãe abriu os olhos e viu a velha sentada na mesma cama que ela estava dormindo. Puta! Aí é Chaves. Minha mãe diz que a velha ficava encarando sem piscar. Ela conta que essa velha tinha cabelos brancos, todos bagunçados. Olha, a velha sinistra. E o medo era tanto que ela simplesmente não conseguia gritar ou fazer qualquer som. Piripaque do Chaves. Depois disso, a velha se levantou, foi até a cama da minha tia, começou então a puxar os cabelos dela. Como minha tia estava dormindo, ela acordou gritando. Quando viu a velha, começou a gritar mais ainda. Meu avô ouviu os gritos e foi até o quarto, mas quando chegou lá, a velha havia sumido. Nossa. Essa história é boa. Ambas, ela e minha tia, contam isso até hoje. obviamente com mais detalhes. E eu me borro até hoje só de ouvir. Hoje eu entendo porque minha mãe escolheu o período noturno da fábrica em que ela trabalhava. Ué, porque ela... Pra não ficar sozinha em casa de noite. Sinistro, cara. Sinistro. Oh, é, são as histórias de velha descabelada é foda. Guilherme Cavalcante sem idade, ó. Olha aí, ó. Como é que passa um negócio desse? Não vai rolar, não botou idade, feio. Sério, não vai. É tolerância zero agora. Ó, César, 24 anos, não teve vergonha de falar a idade. Isso. Biólogo mestrando em psicobiologia? Olha... O que psicobiologia? O que será isso? No meu mestrado, estudo o efeito das emoções na memória. Aí já tá explicando de cara, muito bom. É boa! Isso vem a calhar com o último Nerdcast. Porque, em laboratório, os melhores modelos para esses estudos são os que envolvem medo. Olha aí. Sendo o mais famoso deles, o condicionamento de medo. Uma variação do condicionamento pavloviano. Tenho certeza que o Nerdcast 266 foi baseado nisso. Mas vocês já pararam para pensar que em alguns momentos de nossa vida, que duram poucos segundos ou uma fração de segundo, tem uma carga emocional tão grande que nunca mais esquecemos? É, fica marcado na memória. Tem pessoas, inclusive, que têm cicatrizes emocionais. Sim, claro. Não, mas físicas, por causa de um trauma emocional. Sabe uma pessoa que tem uma mecha branca no cabelo? Ah, na da mecha branca, sim. Isso é um trauma, cara. É, exatamente. Sinistro. Aquele menino sem sentido, eles botaram aquela manchinha branca no cabelo dele. Aí, por causa disso. Da parada que assustava ele. Teoricamente, as emoções influenciam quais memórias são mais importantes e merecem ficar na sua cabeça. Seria uma atribuição de valor a cada experiência, selecionando as que valem a pena e tem algo a acrescentar para a sobrevivência. É tipo um Google das emoções. Ele faz o page rank das suas emoções. Exatamente, das suas memórias, né? Exato. Page rank de emoções das memórias. Levando o medo ao extremo, em alguns casos, o fato que causa o medo agudo pode ter sido tão intenso a ponto de causar um estresse pós-traumático. Seria uma carga emocional tal e que reforça tanto a memória que o cara fica incapaz de esquecer o momento e seguir com a vida. O cara fica tão fudido. Uh-huh. Ao mesmo tempo, podemos estudar por dias, meses, uma disciplina na faculdade e esquecer tudo depois de uma prova. Por quê? Talvez porque não tenhamos dado ao objetivo de estudo a importância que tem na nossa vida. É, se você não liga pra essa merda, não precisa dessa merda, tu não vai lembrar depois. Agora, se você estudar uma parada importante e alguém te der um susto do caralho, tu nunca vai esquecer. Caraca, olha aí, uma boa estratégia. Ainda inédita, podemos tentar. Outra coisa interessante do Nerdcast foi o caso do cara que se cagou com o estouro do acetileno. O Azaghal deu até uma zoada falando que o corpo abandonou porque não tinha condição de segurar. Não sei zoada, é verdade. É, mas eu acredito plenamente nisso, cara. Não foi zoada. O corpo falou, chega, meu irmão, chega. Eu não tenho estrutura pra essa merda. Em parte, está certo. Em parte, não. Totalmente, eu tô sempre certo. Ao longo da evolução, a seleção natural fez com que o nosso corpo desenvolvesse um switch. Tipo uma chave de segurança, um disjuntor. É, um disjuntor. A gente tem um disjuntor. Se um estímulo for forte e súbito o suficiente, pode levar à paralisia, o piripaque do Chaves, isso, e ao desmaio. Mas é um mecanismo fisiológico de defesa do corpo. Ah, ele, onde o corpo... É, aí abre aspas aqui, né? Talvez, se eu me desligar e não enfrentar essa situação, eu sobreviva. Porque ganhar, eu não vou ganhar. Caraca, isso explica muita coisa. Exatamente o que eu tô falando, eu não te importo. Não tenho estrutura pra essa porra. Exatamente. É o famoso, vou fingir que não tô vendo. É o que o amigo imaginário falou, vou fingir que não tô vendo, mas nada acontece, né, cara? Exatamente. Júnior Cé, 27 anos, vendedor de uma multinacional, sem cidade, mas com muitos medos. Vale? Isso aí, né? O cara vende o quê? Que multinacional? Rola desconto? O cara mandou uma lista de fobias. Ah, tipo, garoto de enciclopédia. É. Deve trabalhar pra Barça. Mas tem umas fobias bizarras aqui, tipo, por exemplo... Cleptofobia. Medo de roubar. Porra, como é ótimo. Medo de roubar, cara? É um medo, não é um medo de roubar, é um medo da consequência, né? Mas, assim, você... Se você tá pensando... Isso só dá em ladrão, né? Porque se você tá pensando em roubar pra sentir medo de roubar... Se você for cleptomaníaco... É... É, você pode ter essa fobia. Caraca, o cleptomaníaco com cleptofobia? É. Cara, o cara vive na merda, no inferno, né, cara? Anemofobia. Terror mórbido do vento. Caraca. Mas isso rola. Não, rola. A portuguesa é mesmo, tem o maior cagaço se ventar. É quando o vento, aquele vento... Isso, aquilo. Que chega... Tem vezes que chega até a... Tremer janela. Forçar a janela. Ah, ela tem janela que chega a empenar um pouco, cara. Dá medo. Eu não tenho medo, mas a portuguesa tem. Olha só. Deipnofobia. Medo de jantar e conversas do jantar. Caraca, que cara. Que parada específica, que não é possível, cara. Anglofobia, aversão pelos ingleses e pelas coisas inglesas. Porra, tu deve ter um negócio de francês, francofobia, né? Francofobia. Eu tenho bitofobia. O que mais? Biofobia, medo da vida em sociedade. Isso eu conheço uma galera que tem. Corofobia, medo de dançar. Porra. É um medo real nos nerds. É, vários medos de nerd aqui, cara. Esse parece que é zoação, cara. Hipopotomonstrosquipedalofobia. Medo de palavras grandes. Cara, esses médicos estão de sacanagem. Porra, né? Eu achei que era medo de monstros que pedalam. Que pariu. Ergaciofobia, aversão ao trabalho. Opa! Eu conheço um cara, o seu capacete, que tem esse medo. É lá de São Lourenço. Ele manda a mulher trabalhar. Fonofobia, medo de falar alto. Ai. Esse o Jovem Nerd não tem. Nem o Blue Hand. Porra. Geliofobia, medo de rir. Medo de rir? É. O meu irmão, ele não tinha geliofobia, ele ria, mas ele tinha mania de quando ele ria, botar a mão na frente, escondendo a boca, sabe? Uh-huh. Tem muita gente que tem essa mania, na verdade. Uh-huh. E aí lá no trabalho, um cara veio e perguntou assim, pô, teu irmão é tão tímido, né, que até pra rir o cara bota a mão na frente da boca. Aí eu falei pra ele, não, é que ele é banguela. O cara ficou meses boladíssimo, tentando olhar os dentes pra ver se ele era banguela mesmo. Ai, coitado, cara. Então, o punk foi o cara que achava que rock and roll era muito leve, era isso? Caralho, falando realmente com crianças, né, cara? Não, peraí. Aí. O punk for dummies. Não era isso? Não queria ser mais aggressive do que rock and roll? É, isso aí. Eles botaram um cadeado no pescoço. Cara, uns caras agressivaços. Não é que os caras gostavam de rock and roll, é que eles estavam de saco cheio do caminho que o rock and roll estava tomando, né? Música, a gente já falou isso aqui várias vezes, música é cíclica. Você tem períodos de de um tipo mais rebuscado de música com intervalos de outros mais simples. Uhum. E isso vai subindo e descendo. O que estava acontecendo na década de 70? Você tinha uma sofisticação do rock and roll com Pink Floyd, Rush, Yes. O Led Zeppelin é até mais rock and roll raiz mesmo, mas esses outros caras começaram a extrapolar um pouco o rock and roll, viajando, né? Botando sons de maritaca no meio da música e sendo um negócio maluco. Músicas de até 20 minutos, entendeu? As paradas muito conceituais. Discos conceituais, como Pink Floyd The Wall, enfim. E aí acabou que tinha o mercado pro outro tipo de música. O mais simples, que veio com o Ramones. Pink Floyd tinha uma música de 20 minutos. O Ramones, em 20 minutos, tocou 30 músicas, entendeu? Caraca. O cara falou, pô, isso aqui tem valor comercial também, entendeu? Na verdade, assim, o Ramones surgiu... Eram uns caras de Nova York... que gostavam de rock and roll. O Jovem Nerd falou de Beatles, que era levinho. Eles gostavam de Beatles. Uh-huh. Na verdade, eles começaram... Beatles era pesado. Pô, Helter Skelter dos Beatles... Eles curtiam Beatles, eles faziam um cover de... Quer dizer, do que eles conseguiam tocar de Beatles, né? Afinal de contas, a franjinha ficou até o final, né, cara? Não, e o negócio do Ramone não veio dos Beatles? Vocês falaram no Nerdcast sobre Beatles, né? O nome que o Paul McCartney usava. Ramone. E eles tiraram disso, do Paul mesmo? Foi. Porque era uma informação underground, que pouca gente sabia que o cara chamava Paul Ramone. Não, nem só os Ramones, uma galera de mais peso teve os Beatles como influência. O Ozzy Osbourne fala isso, que fez ele ir pra música foi ver o Paul McCartney e os Beatles tocar, cara. Uh-huh. Entendeu? E aí ele foi pro Black Sabbath, que é um estilo completamente diferente, mas tem influência dos Beatles também. Tô esquecendo do Velvet Underground, meu. Isso é mais isso foi mais decisivo aí do que Beatles, hein? Tem que ver de qual punk a gente tá falando, né? O punk inglês ou o punk americano, né? De Nova York. Qual é a diferença? Tá, o punk de Nova York era mais vanguarda, né? Era um lance irônico. Bem o lance dos Ramones. Era cultura pop, né? Eles vandalizavam, assim, a cultura pop. Punk inglês já era uma coisa diferente. Eram mal-humorados, assim. O lance deles era político. De protesto. É, não exatamente protesto, mas de reação, né? As bandas punk inglesas eram todas politizadas. O Sex Pistols era uma banda politizada. O Malcolm McLaren, ele foi um cara treinado na contracultura, né? Nos anos 60. Aquele movimento de maio de 68 e tal. Pode ver que os Sex Pistols falavam de anarquia. O Clash era uma banda hiper politizada. Em Nova York, os caras não eram. O punk americano não era politizado. Era uma questão de reciclagem de música dos anos 60. Mas isso é, a gente faz sempre aquela coisa que a gente fala, que música tá ligada com a história, né? Nos Estados Unidos, o dinheiro tava correndo na década de 70. Então os caras não tinham motivo pra ser tão agressivos assim. É, de anarquia, verdade. Não sei o quê. Na Inglaterra, o bicho tava pegando, né, cara? De emprego, de economia, de tudo mais. Então dá margem pra esse tipo de coisa. E além disso, teve uma outra mudança. Pô, é foda, né? Já vou falar de novo dessa merda. A gente não pode deixar de falar de música sem falar de drogas, cara. Não tem jeito. Então você vinha de uma época mais paz e amor, hippie, de drogas mais leves. E aí vem a heroína, né? No começo da década de 70, bicho, que detonou esses caras todos, cara. A heroína gera depressão. Então a música ficou mais depressiva também. Uhum. E aí você vê o comportamento, o Sex Pistols e os outros caras. Durante um tempo, assim, quando eu tinha banda, assim, quando era mais novo, a gente ficava discutindo quem tinha sido lançado primeiro, se era o Ramones ou o Sex Pistols. Não tinha quase site falando sobre isso, de internet, pá. O legal é que, assim, por mais que seja bem diferente, o Ramones foi influência pro Sex Pistols. O Sex Pistols nem existia, eles estavam na plateia de um show do Ramones em Londres. E a molecada ficou louca com um tipo de som, assim, que era totalmente diferente, né? Uhum. E aí, Johnny Rotten, os caras do Clash, todo mundo falou, porra, vamos fazer uma banda assim e tal. E o Malcolm McLaren, por outro lado, ele já viu que aquilo podia dar dinheiro, né? Mas essa galera toda tava no show do Ramones? De plateia, né, cara? Pô, cara, os caras realmente influenciaram, cara. Agora, também tem outra coisa, né, cara? Factível que tenha influenciado. Imagina, um bando de cara que nunca foi músico no show dos malandros que estão fazendo o maior sucesso, e o cara escuta os caras tocarem a coisa mais simples do mundo, cara. É o do it yourself, né? Ramones aqui são aqueles dois acordes, né, cara? Você toca todas as músicas do Ramones de uma forma só. Eu acho que mais simples que Ramones só Legião Urbana. É, não, mas é verdade. O Legião Urbana no acústico deles, que eu tenho o acústico, o Renato Russo até brinca, falando, ó, faz esse... Peraí. Tu tem o acústico do Legião Urbana, JP? Tem. Meu Deus. Aí ele até brinca, você toca esse acorde aqui que você toca todas as nossas músicas. E o Ramones, ela é mais ou menos assim também. Não quer dizer que a música é ruim, a música é maravilhosa, cara. Se você for ver bem, a base das músicas rock and roll dos anos 50, das primeiras, Chuck Berry, essas paradas, era tudo três acordes também. É, total. Exatamente. E é tudo muito simples, mas muito bom de se ouvir, né, cara? Então, o que os caras na plateia foi? Pô, isso aí eu também consigo tocar, né? Não é uma coisa de Pink Floyd que tu vai lá e fala, fodeu, nunca vou ter uma banda. O cara do Bad Religion, que já é mais pra frente, que é hardcore, chegou e falou assim, pô, a gente via aqueles caras, o Gene Simmons do Kiss, cuspindo fogo, o Ace Frehley tocando pra caralho, Van Halen, pô, detonando. Ele falou assim, nunca vou ser desse jeito, nunca vou conseguir tocar o que toca o Van Halen. Então, apareceu o punk e ele falou assim, pô, essa parada é legal, é tão agressiva no rock and roll, mas é bem simples. Eu posso me dar bem nisso. Foi o pensamento da maioria da molecada, né? É, o grande barato também é que você não só não precisava saber tocar, como não precisava saber vestir também. Os caras, você entrava no palco com a roupa que você tava o dia inteiro, que você tava na plateia, né? No CBGB lá em Nova York, o lance era esse, né? A moda punk mesmo apareceu foi na Inglaterra, né? Os caras se produziam, ou se rasgavam pra tem uma marca definida, mas em Nova York os caras andavam com roupa comum mesmo, né? Ninguém tinha grana mesmo. Não tinha roupa de show, né? Não tinha roupa de show. Já na Inglaterra a galera se descabelava pra subir no palco, né? Na Inglaterra, o Malcolm McLaren era dono de uma boutique de roupa de couro. Então a primeira coisa que ele fez, ó, assim, vamos lançar moda de couro aqui, os punks têm que usar couro, que aí eu vendo mais. É. O nome da loja era Sexy. Era uma loja de produtos sadomaso, meu. E aí ele botou os caras pra vestir aquelas calças de couro, de as paradas com corrente, o caralho, e começou a vender que nem água. Então você pode dizer que ele iniciou o movimento traindo o movimento? O Sex Pistols pode ser considerado a banda mais original e mais fake do mundo, né? Sex Pistols eram os monkeys, porra. Pode crer. Os monkeys evoluídos, né? Os monkeys eram uma das primeiras boy bands, né? Sim, sim. Produzidas. Anos 60. É, os Sex Pistols realmente foram produzidos, só que só uma diferença, né? Que os caras não tinham a mínima noção, né? De que estavam sendo produzidos? Que eles estavam sendo usados, né? Mas essa galera entrou pra tocar punk com o intuito de vou fazer meu protesto ou vou aqui tocar e pegar umas mulheres esdrúxulinhas? Tem que ser muito esdrúxula mesmo, cara. Não existe figura mais nojenta do que o Sid Vicious e aquela galera do Sex Pistols, cara. Ah, porra, os clipes eram piores, velho. Ah, não acho não, cara. Tem umas fotos da Janis Joplin pelada que dão medo, cara. Pô, mas a Janis Joplin é destrulinha, né, cara? É, ela é quase a cuca, né, cara? Eu lembro que quando eu era pequeno, meus pais passaram, sei lá, um mês em Londres e me deixaram aqui com a minha avó. Aí, quando voltaram, trouxeram um monte de slides, né, que botava o projetor na sala e ficava lá passando, né? E aí eles tiraram várias fotos daquelas figuras. Olha, Londres é cheio desses caras, os punks. Aí é, aquele era uma atração turística. Moicano, atração. Exatamente, total. E moicano colorido, espetado, essas porra todas. E era atração turística mesmo. Todo mundo ia na Inglaterra e tinha que tirar foto de algum maluco desse na rua. Cara. É porque a gente já te convida, né, cara? Quando a gente tem um cara, sei lá, como o Sid Vicious, esse cara é punk mesmo, né, cara? Ele é o ícone. Punk podrão, asqueroso e tal. O cara, quando tá com o moicano colorido, arco-íris, é um show-off do caralho, né, cara? Se o cara teve um trabalho de fazer aquele cabelo e não é punk, né, cara? É um punk crepúsculo, você tá dizendo? É tipo isso, cara. E hoje em dia, quem tá de punk tá fantasiado, né, cara? Ah, é, porque é ridículo hoje, né? Tá fantasiado. Tu olha pra trás daqueles clipes e fala assim, porra, esse cara tava fazendo, realmente tá querendo encarnar uma que ele era malvadão, assim, com esse cabelo. É porque a questão não é nem ser malvado. A questão é ser o que tá cagando pra tudo e pra todos, sabe? Uh-huh. Eu acho que tinha muito personagem assim, de desenho animado, de comic book, que quando o cara era punk, era sempre bandido, era bandido, né, cara? Por isso que o Jovem Nerd tá com um malvado na cabeça. Ele usava punk, assim, pra falar que a pessoa é um delinquente, né? Um degenerado, né? Esse cara é um punk. Em inglês soa melhor, em português não sei, não tem sentido nenhum, mas em inglês... Não é só delinquente não, hein? Punk era gíria em cadeia, era gíria pra bicha, meu. Ué, mas o Dirty Harry então tava chamando o cara de bicha? Não, gíria de cadeia. Pelo menos nos Estados Unidos, na cadeia, o cara chamado de punk era bicha. Um dos caras do MC5, né, que é uma das bandas aí precursoras do punk, né? Ele foi em cana por tráfico de droga e tal, ele chegou na cadeia e ele viu na cadeia uma revista com o nome dele dizendo que ele era o padrinho do punk ou alguma coisa assim, porque ele rasgou tudo aquilo ali e jogou fora pra ninguém ver, porque senão ia achar que ele... Nos anos 80, assim, final dos anos 70, mais nos anos 80, assim, tudo quanto é filme, o cara bandido era punk, né? Do Terminator, a jaqueta do Terminator era do punk. Era o Bill Paxton, que era o punk lá. Tinha um filme também, vi outro dia, Repo Man. A Onda Punk. E no Brasil, a Onda Punk. Não tem nada de punk, cara. Só a trilha sonora que tem punk, né, cara? Não, o cara era punk. O cara era punk que virou Repo Man. Repo Man é uma abreviação de Repossession. Isso. É uma profissão. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, ninguém compra carro assim, o carro custa 20 mil, tu vai lá e compra 20 mil o carro, entendeu? Todo mundo financia o carro, 100%. Então, o cara não paga a prestação dele por 3 meses, o banco aciona o Repo Man pra ir na casa do cara tomar o carro, entendeu? Ah, não. Você tá me zoando, cara. Eu sabia que era isso. Existe até um programa de televisão aqui que é Repo Man, que a TV TV segue o cara, entendeu? Irado, porra, que excelente. O que eu vi uma vez, o cara foi pegar um carro lá numa parada de paintball. Aí a galera saiu e começou a atirar no Ripple Man. Tá, tá, tá, tá. O cara teve que sair correndo, cara. Mas aí é maneiro, o programa é maneiro, esse Ripple Man aqui. Mas é essa a profissão do cara, ir nos lugares barra pesadas pra chegar lá e meter a mão no carro e ir embora com ele, entendeu? E o filme é isso. O filme, o cara era um punk fudido. E sabe quem é, né, o cara? Um Ripple Man. Sabe quem é o cara, né? Quem? Emílio Esteves. Meu irmão do Charlie Sheen. É, caralho, como pode, né? O diretor do Ripple Man é o que fez o Sid Nance, pô, Alex Cox, meu. Ah, pode escrever, esse filme é fudido. E ele ainda fez um filme chamado Straight to Hell, com o Joe Strummer. E com a Courtney Love, meu. Nossa. Cuidado pra você não confundir com o Ripple Man, no plural, que lançou em 2010 com o Jude Law. São Ripple Man do futuro, que é isso. Ah, mas esse Ripple Man do futuro é tipo uma refilmagem. Só que futurística. Tem a ver com um bagulho de órgãos, não é? De repente o cara comprava o órgão e, né, você não conseguia. É, não pagava, ele ia tomar de volta. Devolve esse rim aí, meu Pink Floyd é considerado banda punk. Que isso? Ah, sei lá, porra. Não. Não sei o que é punk ou não, cara. Já vem, merda, o Pink Floyd falar. Tem bastante a ver com punk, pô. Então. Não, sério, um item clássico de moda punk era uma camiseta que o batera do Sex Pistols usava, que foi a mulher do Malcolm McLaren que fez, a Vivian Westwood. Era uma camiseta do Pink Floyd rasgada, escrito "Eu odeio" por cima. Famosa, é famosa essa camiseta. Então, o que eu sei que é punk de fato é Sex Pistols, certo? Certo. E eles foram um dos precursores. Que fizeram um disco só, né, o Sex Pistols. O segundo já, pô... Nevermind the Bollocks, né? Que tem o Anarquinho do UK e o God Save the Queen, que é aquela história lá que foi proibida de tocar em Londres, na Inglaterra. E aí, no jubileu de prata da rainha da Inglaterra, ela tava lá no iate real e tal. E eles alugaram um barquinho lá, uma lancha, assim, e começaram a tocar a porra. Aí chegou a polícia, prendeu todo mundo. É, tipo, a polícia não chega, a guarda costeira. A polícia. Os caras tiraram na porrada mesmo, levaram os caras embora. Que era publicidade pra eles, né? Porra! O que o Malcolm McLaren queria era exatamente isso, né? Mas é engraçado, assim, o movimento punk, porque ele parece ser uma parada tão underground, né? E contra o sistema. E era. Mas não era, porque uma das vertentes dele tinha um cara que queria mesmo era vender, de qualquer forma, né? É, mas não. É que não era só vender, não. O lance do Malcolm McLaren não era só grana, entendeu? Era um pouco além disso, né? Ele queria estabelecer um movimento mesmo, alguma coisa desse tipo. Ele queria estabelecer que a grana ia entrar durante muitos anos, né? Isso eu quero dizer. Olha, eu não sei, viu? Pô, ganhar dinheiro com Sex Pistols eu acho meio complicado. Mas peraí, os Sex Pistols não faziam um show gigante também, em certo ponto? Não. Eles acabaram quando iam fazer o maior show da vida deles, nos Estados Unidos, e aí a banda acabou. Então, mas era o quê? 200 pessoas? A turnê deles pelos Estados Unidos, que foi a última, eles não podiam tocar em lugar nenhum, e ele ainda levou os caras pra fora das únicas duas cidades onde eles podiam encher algum lugar, assim, um pouco maior, que era Nova York e Los Angeles. Ele levou os caras pra tocar naquela cidade... Alabama, mas foi perto, viu, meu? Pra aqueles lugares ali, eles terminaram em São Francisco. Show punk é muito maneiro, né, cara? Tá todo mundo muito bem, tranquilão, olhando o palco vazio. Familiar. É, todo mundo lá tomando uma cervejinha, vendo o palco vazio. Os caras entram. Caralho, o bagulho vira um inferno, cara. É porrada pra tudo quanto é lado. E o engraçado de show punk, pode ver no YouTube, show punk de qualquer banda, cara. Sempre tem uns 15 caras que não tem nada a ver que estão em cima do palco. Então, os caras ficam lá dançando e depois se jogam. Stage dive, né? Qual foi o show que é clássico que o cara sobe no palco e enfia porrada no Sid Vicious? Não é que o cara subiu e deu porrada nele. O cara jogou uma latinha nele. O cara jogou uma lata no Sid Vicious, pegou no rosto dele. Aí ele pegou o baixo deu com o baixo na, no sujeito na plateia. Pra alguma coisa tinha que servir, né, esse baixo, né? Pô, é, porque ele ficou todo ensanguentado, cara. Ele tinha uma dessas de se cortar com gilete. É, também, pode crer. Ele era uma figura deplorável, né, cara? É, não, é verdade. O cara era uma figura deplorável. Porque você tem o Joe Ramone, que é uma figura esquisitíssima, né? Ah, você é, bate então... o olho, ele é uma figura esquisitíssima. É alienígena, alienígena. Mas, por um outro lado, você sente simpatia pela figura do... Eu sinto, pelo menos, quando eu vejo o Joe Ramone, é esquisito, mas eu sinto uma simpatia profunda pela figura dele. Pelo Sid Vicious, é impossível tu sentir essa simpatia. Ah, é, eles eram escrotos mesmo e faziam questão de não ser outra coisa. Escrotidão é, mesmo. A vida do punk realmente é escrotizar, né, cara? O Sid Vicious pegou o Byway e fez uma versão tão tosca, cara. É, isso é famoso. Compensação, o Joe Ramone pegou What a Wonderful World e fez uma versão maravilhosa, cara. Essa música do meu casamento quando eu entrasse pra festa. E o viado do DJ, eu mandei a música pra ele, o MP3. Ele botou a verdadeira. Filho da puta, na hora de download, deu um erro qualquer na parada e ele só tinha 10 segundos da música, cara. Putz. Quase fiquei porrada no cara. Eu posso falar que antes da cerimônia do meu casamento só tocou punk rock, cara. É verdade. Sex Pistols, Dead Kennedys. Eu não pude estar presente no teu casamento, cara, mas o report que eu recebi é que teu casamento foi punk, pô. O cara tocou lá. Foi um negócio realmente, cara, punk. Eu vou te falar, eu tava lá, fui testemunho ocular, cara. Final do casamento, enrolaram o noivo no tapete vermelho, cara. E o pior de tudo, cara, queriam enrolar a noiva junto. Gente, eu sou noiva, por favor, ainda. Tiveram um breve momento de sobriedade e falaram, é, realmente, vamos lá. De vício, ele bateu com o baixo na cabeça do cara que tá com a latinha nele, justamente porque ele não tocava baixo. Não fazia diferença nenhuma. Não fazia diferença nenhuma, ele era só atitude, né? Não tinha... O jovem nerd que não sabe nada, pra saber que o Sid Vicious era baixista. Ele entrou ele um pouco depois na banda. Foi? Ele era baterista do Silks and the Banshees. Também não tocava porra nenhuma, né? Pra ter uma ideia, o Silks and the Banshees abria show pro Sex Pistols e eles não tinham música própria. Eles tocavam o Twist and Shout dos Beatles, que tinha 3 acordes também. Puta, eles tocavam o Padre Nosso, meu. Lord Sparrow. Sério, em ritmo punk. Poxa, é muito louco. Aí eles demitiram o baixista, né? Glenn Matlock. Glenn Matlock. E aí ele ficou careta? Não, porque ele gostava de Beatles. Chegaram e chamaram um cara que era fãzão da banda, que era amigo do vocalista. O vocalista era Johnny Rotten, né? Que é Joãozinho Podre. Ele tinha os dentes, todos podres. Esverdeado. João Podre, excelente, cara. Joãozinho Podre. Aí falou, pô, tem aquele teu amigo lá, o Sid Vicious. Aí, pô, chamaram o cara e falaram, tu sabe tocar baixo? Ele, eu toco aqui. Eu tive uma banda com um cara, que o cara era nesse naipe aí. Eu fui ensaiar com os caras e tal. Aí, porra, o guitarra tocava pra caralho, assim, era de hardcore, assim, mas, porra, o cara tocava muito. O baterista destruía. Caralho, maior mão de pedreiro, foda. Aí o baixista era um gordinho. Era meu irmão, cara? Não. Foi depois da banda com ele. Aí, porra, no primeiro ensaio não tinha baixo, porque o baixista esqueceu, tava sem o baixo. Esqueceu o baixo. É, né? Aí na outra, ele levou o baixo, mas falou, pô, tem que regular o baixo, pá, não sei, não vou tocar. Aí no terceiro ensaio, velho, ele levou o baixo, falei, tá regulado, tá. E ele não tocava. Eu falei assim, meu irmão, tu vai tocar essa porra desse baixo ou não vai? Aí ele saiu do estúdio. É. Aí o guitarrista, pô, cara, pega leve com o cara, ele tá aprendendo agora a tocar baixo. Como assim? Ele que montou a banda? É que ele tem mó correria pra show, então a gente chamou ele. O Sid Vicious tem uma história triste, que tem um filme, né, que o Edu falou ainda, o Sid Nance. Ele foi preso, né? É, ele tava em Nova York, ele tava vivendo lá com a Nancy Spungen. Diz que ele foi preso, aí ficou um tempinho na cadeia, quando ele voltou fizeram uma festa. Ah, bem-vindo de volta, tal, não sei o que, tá livre. Aí, caralho, ele usou tudo, heroína até o tal. estalo, ele acorda e ela tá morta, né? Ele não lembra que matou ela. É, nunca foi provado que ele matou, né? Que ele chegou a esfaquear a mina, mas... Mas ela acordou esfaqueada. É, acordou morta. É, ela acordou esfaqueada, morto. Ele acordou com a faca na mão. Não se sabe se foi ele, mas... Os Ramones. Pô, a gente já falou de Ramones, né? Não, pô, não falou nada. Tu mencionou a Ramones, pô. Tem que falar dos Ramones. O Ramones também tem uma parada dessa, né? Porque o Joe Ramone era baterista. Só que ele tocava tão mal, todo mundo tocava mal, mas ele era pior ainda, né? Aí falou assim, ó, cara, tu não quer cantar? E aí ele cantou, mesmo cantando mal daquele jeito, né? A voz dele parece que ele tem um ovo na boca. É tosco, é tosquíssimo, mas no final das contas ficou um produto fantástico, cara. Autêntico, né? Tem muita banda que tu ouve e tu não sabe quem é. A não ser que, ah, eu conheço essa banda, mas ah, isso pode ser um cantor esse, um cantor aquilo. Tem um timbre de voz aí que vários cantores têm. Do Pearl Jam, cara. Pearl Jam, exatamente. Porra, tem vários. O cara do Stone Temple Pilots faz questão de ser igual, né? Exatamente. Exatamente, Stone Temple Pilots. Pô, do Creed, foi... mais ainda. Total, o mesmo tipo de voz. Tu não sabe que é outro cara. Agora, Ramones, isso aqui só pode ser Ramones. Você reconhece? Até porque ele começa. One, two, three, four. Não, mas então, essa autenticidade é difícil, cara. E os caras têm, né? Eu lembro quando o Azaghal comprou o CD Locolive. Locolive é o melhor álbum de show, álbum ao vivo que tem. Tu escuta Locolive do início ao fim, tu não tem brecha ali, é tudo maneiro. E conhece todas as músicas, né, cara? É, conhece todas as músicas. E ele acaba em 15 minutos também, né? O It's Alive dos Ramones é melhor, hein, cara? É um grande clássico aí de... Locolive já tinha mais músicas, né? Então... Já tinha mais músicas, já tinha Pet Sematary. É a música mais marcante deles, mas é teoricamente um pouco mais recente, né? Ah, mas é heavy metal, isso já é fase metal dos Ramones. Caralho! Tinha 5 acordes já, né? Tá dizendo que a banda mudou de estilo, mas qual é a fase punk? Não mudou tanto. Assim, pô. É, cara, não mudou tanto. Não, lógico que ela foi absorvendo outras coisas. Porque, até porque se ela não tivesse absorvido outras coisas, teria sido igual o Sex Pistols, que foi um dos discos, né, cara? Mas pra você ter uma vida útil igual teve os Ramones, você precisa mexer um pouco no teu ritmo, cara. Senão tu morre pelo meio do caminho, né? Mas o base dele continua sendo punk. Você pega o último CD deles, cara, I Don't Wanna Grow Up, é uma música punk, pô. Ramones tem dois grandes discos, o primeiro e o Rocket to Russia, que é o terceiro disco deles. Esses são os dois grandes discos dos Ramones. Pra mim, Ramones, olha, não tem dúvida, acabou no End of the Century, que é um disco deles de 1979, 80. Tem o Rock and Roll Radio, não é? Exatamente. As músicas do Ramones é legal que, assim, 80% das músicas é I Wanna Alguma Coisa. Inclusive, no primeiro CD tem Eu Quero Cheirar Um Pouco de Cola. O grande disco deles é o primeiro, esse, sem dúvida. O que tem Pete and the Brat Pete and the Brat é o primeiro. É Blitzkrieg Bop. Blitzkrieg Bop é foda, é aquela Hey Ho, Let's Go, né? Ah, essa eu conheço. Olha aí, eu conheço as que estão na guitarra. Mas ele tem muitas outras músicas depois, cara. Tem. Que são maneiras também. Não é só esse início dele. Ninguém fica mais de 20 anos no mercado com um disco só, cara. A essência dos Ramones se perdeu a partir dos anos 80. Eles nunca mais recuperaram, né? Traiu o movimento. Foi pra música pra molecada e tal. Aí já a segunda geração de fãs dos Ramones. Uh-huh. Tinha balada e o caralho, que é Poison Heart, tocava em rádio. Eles já tinham baladas nos primeiros discos, viu? O Joey Ramone, ele era 7-Eleven. Por aquelas baladinhas dos anos 60, coisas do Phil Spector e tal. Ele era um puta cara, assim, aficionado por cultura pop dos anos 60, comecinho dos anos 60, né? Eu sempre tinha uma baladinha, não no primeiro, mas no do segundo em diante, sempre tinha uma baladinha. E qual disco tem Comando? É o Rocket to Russia. Comando é irado também. Não tem banda punk no mundo que não toque Comando no show deles em algum momento, né, cara? Eu tenho um vídeo no YouTube da minha banda tocando Comando em 1996, 95. Qual é a Comando que eu não tô sabendo? Famosona, tipo Hey Ho, Let's Go? Pouco menos famosa, porque ela é só muito iniciado. Punk. Tá em algum Guitar Hero Rock Band? Não, então não conheço. Puta que pariu, o Jovem Nerd, né, cara? O Jovem Nerd é punk Ferris Bueller, sabe? É punk no chuveiro enquanto o sabonete deixar, né, cara? 1, 2, 3, 4! Mas eu fui em dois shows do Ramones, cara. No último show do Ramones que teve no Brasil. Estávamos lá, tava. Que o Supla ficou coberto de... Caraca, de tudo, né? E o pai dele do lado. O Supla abriu, cara. Tinha uma banda chamada Psy 69. Aí ele conseguiu abrir pro Ramones, tá? Pau, não sei o quê. Bizarro aquele show. Aí a banda dele tocando, todo mundo xingando, cuspindo, jogando coisa. Aí ele tocou, eu acho que foi Anarchy in the UK, do Sex Pistols. A galera parou de xingar ele, parou, começou a cantar e tal, não sei o quê. Acabou a música, começaram a cuspir de novo, cara. O Ramones teve uma sequência na década de 90 que ele foi no Brasil umas 3 ou 4 vezes, assim, num intervalo de tempo curto, né? Eu não pude ir a nenhum dos shows, cara. Sempre tinha um compromisso qualquer, alguma coisa que me impedia de ir, cara. Até que eles começaram a morrer, pô, não tenho mesmo pra ir no show, né? Não, e o legal é que todo show era show de despedida. É, fizeram várias turnês de despedida, é isso mesmo. Poxa, várias. Diga-se de passagem, toda vez que eu falar, depois eu for do show desses caras, neguinho morre, cara. O Nirvana foi assim também, quando eles vieram no Hollywood Rock, no Rio, eu falei, pô, não vou não. Esses caras vão fazer sucesso ainda durante muito tempo, vou no próximo. Aí foi pra Teresópolis. Foi pra Teresópolis, meses depois o cara empagotou. O meu irmão tava louco pra ir no show do Chico Science. Eu falei, ah, não, vamos no próximo, mas hoje eu não posso. E pum, semana depois o cara bate de carro. Puta merda. E os Trapalhões, tu já quis ir alguma vez? O circo do Dedé, o Dedé ainda tá vivo. Caraca, se ele morrer essa semana, velho. Teve um show do Rabon aí no Rio, no Canecão, que os skinheads, os carecas... Isso, tacaram gás, tacaram um monte de coisa. Gás, né? Lacrimogêneo, brother. É. Teve que evacuar o Canecão. Caraca, mano. No primeiro show do Ramones que eu fui, foi no Olímpia, eu tava trabalhando na loja da minha tia, e aí tinha uma vendedora lá, que tava falando, pô, não sei o quê, Ramones. Eu falei, pô, você gosta do Ramones? Eu falei, adoro, eu amo Ramones, não sei o quê. Aí eu falei assim, pô, queria ir no show. Ela, tu quer ir? Vamos então, eu vou. Eu falei assim, pô, não comprei o ingresso, não sei se vai ter, tô sem grana. Ela falou assim, não, meu primo é capitão da polícia militar e ele que faz a ronda na frente e tal, não sei o quê. E aí a gente vai com ele. Aí, porra, do nada fui de graça. Olha que beleza. Fiquei do lado do palco, irado. E o pior de tudo, a mulher amava mesmo o Ramones, que ela gritava, viu o Joe Ramone? Falava, lindo. Eu falei, caralho, cara. Lindo não, brother. Falando nisso, era um cara punk. Você tinha uma banda punk? Eu fui punk, como eu disse no começo, todo mundo um dia atraiu o movimento, né? Tu foi punk Londres ou punk Nova York? Eu fui punk Santos, cara. Quando eu morava no Rio, eu tinha uma banda com Coelhinho Bossa Nova, né? Como é que era o nome da banda? Body's Nature. Os ladrões de cadáver. Ai, body count, quanta influência você tem. Só que o que que acontece, cara? No Rio, nessa época aí, final dos anos 80, começo dos anos 90, não tinha, pelo menos na Zona Sul, né? Se você fosse lá pra Cascadura, tinha, né? Na Zona Sul não tinha muito essa diferenciação entre punk, grunge, headbanger. Andava todo mundo junto, todo mundo ouvia Ratos de Porão, todo mundo ouvia Ramones, Pantera e body count. Pode crer. E não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra, né? Mas eram irados. A galera não tinha essa parada assim. E eu era cabeludão, né? Cabelo no meio das costas, pá. Era uma paquita. E o sonho do Azaghal era ter o cabelo que nem o meu, né? Mas acabamos os dois na mesma cova, velho. Acabamos os dois careca, né? Mas tudo bem. O João Paulo, que era promessa, tá se sustentando até hoje. Impressionante. Não, franjão ainda tá aqui. Então era assim, quando eu mudei pra Santos, aí eu comecei a gostar mais de som punk mesmo, assim, ouvi mais Sex Pistols, Dead Kennedys. Aí o meu cabelo, que era a lá headbanger, eu cortei moicano, e aí chocava as velhinhas, né? Tu era moicano, isso. estilo Billy Idol ou moicano estilo Léo Moura? Eu tava mais pra moicano do filme de índio mesmo, cara. O cabelo era muito grande. Não dava pra ficar de pé. Era moicano Pocahontas, sabe? Porra, a velhinha, a vizinha velhinha, foi visitar minha avó. Eu chego lá com o cabelo moicano. Ela vê e começa... Vira o punk, vira o punk. A gente tinha uma banda que a gente chamava Dirt Fan. Eu fiquei nessa aí durante um bom tempo, cara. Uma hora eu percebi que aquele cabelo, aquelas roupas... Aquele som não estavam ajudando no quesito pegar mulher, né? Aí eu cortei com um belo topete Beverly Hills e abandonei o... Virou rockabilly. É, passou a fazer um som Stray Cats. Mas era bem maneiro, assim, a reprodução do punk aqui em Santos. Pô, aqui tinha muita, muita, muita banda, cara. E aí era molecada, chegava, eu conhecia uns caras num festival desses de colégio. Eu fui no banheiro e o cara tava vomitando, brother. Falei, pô, tá passando bem? Pô, tô, vou tocar daqui a 5 minutos. Pô, tem que vomitar tudo. Porra, esses caras a gente tocou, velho, uns 4 anos, assim, faziam show, a gente abria, a gente fazia show, eles abriam. Pô, pra tu ver, hoje o cara é engenheiro de aviação, é engenheiro aéreo em Atlanta, brother. Traiu um movimento bonito, cara. Bonito, né? 1, 2, 3, 4! Pô, eu fui no show do Sex Pistols em 1996. 96. Cara, lotado no estádio do Ibirapuera. Porra, era deprimente ver os caras, cara. Até porque eles só nunca gravaram mais nada, né? Só estavam cantando aquelas músicas que eles cantaram lá na... Não, mas... Pensa, só que velhos cantando, né? Uns velhos, que tu sabia que os caras estavam... O nome da turnê era Filth Lucre, cara. Lucro sujo. Lucro sujo, brother. Era toscão. Mas eu vou em show punk até hoje, né? Eu e meu amigo Dr. Debs. Olha aí, grande médico. Quem vê ele de branco não acredita, né, cara? Traiu o movimento. Não, o Azaghal foi em alguns shows também, né? Do Ratos de Porão, no Circo Voador, é clássico. Porra, era bons tempos, hein, cara? Outro dia eu vi o João Gordo no aeroporto, até tava foto. Aí ele falou assim pro João Gordo, fui muito show seu. Aí ele... Multishow? Ele falou assim, que multishow, meu? Eu falei, não, muito show, cara. Aí, ah, não, beleza. Não, e os shows do Ratos eram irados, cara. Olha só. É porque assim, eram irados, entenda-se, irados pra adolescentes que queriam um ambiente agressivo. Queria voltar com uma toma pra casa. A gente queria voltar com os troféus de guerra. Até porque você não entendia uma palavra que o cara cantava. Mas cantava junto. O Ratos tinha umas músicas maneiras, né, cara? Beber até morrer. Pô, Beber até morrer é clássico. Era irada. Será que Beber até morrer era a solução? Começava assim, cara. Só que de uma forma muito mais agressiva, né? Só imagino. Eu fui num show aqui, cara, aqui em Santos, mas eu morava no Rio. Eu tava de férias e eu fui num show aqui. Aí, porra, quem fechava o show era o Ratos de Porão. Porra, eu de coturno, dando moche, abrindo roda, tal, não sei o quê, pô, felizão. Aí a primeira vez que eu fui no show do Ratos no Circo Voador, os caras da minha rua lá da Saferreira começaram a atormentar. Falaram, caralho, meu irmão, tu não tem noção do que é o show do Ratos. Eu falei, cara, eu já fui no show do Ratos. Ele, pô, o show do Ratos é foda, não é light, cara, sossegado. Meu irmão, era completamente diferente, cara. O show que eu fui aqui em Santos, abria a roda. No Circo Voador, não abria a roda, virava uma roda. É, pode ser. Era todo mundo, não tinha onde tu ficasse, não tivesse a galera apogando, cara. Era na fila da cantina, na arquibancada, na fila do banheiro, meu irmão, era tudo, virava um inferno aquela porra. Mas que vidinha, hein? Puta que pariu. Mas hoje nós somos muito mais preparados para um apocalipse zumbi do que quem ficava em casa tomando leitinho de pera e ovo maltino. Eu sempre saía porrada no show do Ratos, né, cara? E saía não porrada só na galera, mas saía porrada entre os ratos e os carecas. Né, cara? É porque tinha uma treta assim, no início do movimento punk aqui no Brasil. Ih, lá vem o TCC do cara, hein? Tinha uma treta dos carecas com os punks, né? Os punks da Zona Norte de São Paulo e os carecas do ABC. O negócio pegou, velho. Hoje em dia até que não, mas, pô, quando a gente ia nos shows de Ratos de Porão, era estresse. O João Gordo não cantava com um taco de beisebol? Não tinha um negócio desse? Eu lembro que uma vez ele tava com... O careca foi tirando todo mundo da frente, assim, ele foi andando no meio da roda, assim, e pegava pelas cabeças, assim, a galera. O cara era gigante, cara, parecia um minotauro. Ele era gigante, velho. A galera ia afastando, correndo em pavor do cara, sabe? Ele pegava a galera pela cabeça, assim, ó, por cima, tá ligado? Como se fosse um guindaste. Nossa. E jogava pro lado. Era um troll. Isso. Aí, ele ia invadindo assim, cara, e ele ia subir pela porrada no João Gordo. Primeiro ele falou assim, pô, um monte de gente, ninguém vai dar porrada nesse merda, não sei o que. E ninguém conseguia, velho. E aí o cara veio vindo. Aí ele começou a girar o microfone. Girar pelo fio, tá ligado? Ele girou que nem uma Morningstar. Quando o cara levantou assim pra subir no palco, na testa do cara, o cara caiu pra trás. Aí não veio segurança, conseguiu tirar o cara, mas caralho... Você identifica um nerd punk, né, que joga RPG. O cara girou o microfone que nem uma Morningstar. Mas então, o movimento... Não tem, cara. Não tem movimento então, nenhum. Não tem. É isso que eu quero saber. Que, por exemplo, os hippies, isso foi um movimento. Não. Não foi? Contra a cultura. Hippie era contra a cultura. O que é movimento, então, porra? Então me dá um exemplo de uma porra que é movimento, cara. É que esses labels, assim, são dados depois, né, cara? Pela mídia. Não é na época que o neguinho falava, vamos fazer um movimento hippie. Não, claro. Isso é uma análise depois, né, que falou, ó, existiu um movimento hippie. Se várias pessoas tomaram uma certa posição, isso pode ser considerado um movimento, né? Então, porque assim, movimento parece que assim, é todo mundo se agrupando em prol de uma causa. No caso dos punks, não tinha uma causa, era mais niilismo mesmo. Porra, vê as letras do Sex Pistols, não existe futuro, somos degenerados, somos vazios. É, o grande barato era a autodestruição, né? O que deu início mesmo à ideia de punk. Em Nova York, por exemplo, o primeiro símbolo punk foi um cara chamado Richard Hellmuth. Tinha uma banda chamada Television, que é legal pra cacete, por sinal. E se vocês ouvirem, não tinha nada de punk. Mas esse foi o cara que primeiro cortou o cabelo naquele estilo punk que a gente conhece, né? Esse Richard Hell. E ele andava com uma camiseta na rua, escrito Mate-me, por favor. Kill me, please. É até o nome de um livro. Mate-me, por favor. Imagina só, o cara andar na década de 70 em Nova York com aquela camiseta. Os caras ficavam olhando pra ele assim na rua. Tinha nego que olhava pra ele com uma puta cara assim de quem, não, pode deixar que eu faça esse favor pra você, né? Sex Pistols e tal, seguiram isso meio que ao pé da letra, né? Tanto que a história toda do Sid Vicious é essa, de autodestruição, né? Esse é um grande ponto do punk, né? Autodestrutivo mesmo. Exato. Falava de anarquia, mas, porra, não era anarquia no sentido real, né? Político. Não tinha nada a ver com a anarquia política do... Era escrotização, não era anarquia. Escrotização, exatamente. Agora, no meio do movimento, do dito movimento, tinha o The Clash, que era completamente esquerda. Que era politizado pra caralho, mas era completamente de esquerda. Que não tinha nada a ver com o que outras bandas pregavam, tá ligado? Eles eram contra a rainha, mas só por ser contra. Contra a sociedade, por ser contra. Por ser do contra. Já o The Clash era totalmente voltado pro socialismo, comunismo. As letras têm a ver com não isso. Exatamente comunismo, não exatamente comunismo. Mas eles tinham uma tendência de esquerda, é verdade. Esquerda, E eram bons músicos, né, cara? Também Joe Strummer era um bom músico. Os caras tinham mais noção, né, das coisas que estavam fazendo. Mas se você pegar, I Fall The Law, você fala, essa música é punk. Agora, se você pegar Rockin' The Casbah, porra, é qualquer Rock coisa menos punk, né, brother? Verdade. Eu conheço uma, adivinha. Tira-se. É muita festinha de 15 anos. Mas a música mais maneira deles pra mim é London Calling. Fica na tua cabeça, cara. London Calling é o melhor disco de rock. É um dois. Essa Shurastei ou Should I Go, isso não é punk, porra nenhuma, né? Punk? Should I Stay or Should I Go? Não, negativo. Punk mesmo, do Clash, é só o primeiro disco, viu, velho? O primeiro disco e os primeiros singles. Depois... Eles caíram mais pro New Wave, né? Até, eles fizeram até umas misturas com reggae, que são até esquisitos, né? Aqueles discos aí... são até esquisitos dele com não, mas isso aí você ainda é comum, cara, no punk, principalmente na Inglaterra, porque tinha muito jamaicano lá, né? É. A Jamaica era a colônia inglesa. E isso você vê no hardcore americano. Depois você vai ver um monte de banda de hardcore que mistura reggae também, ska. Eu gosto de Clash, mas eu acho que a mistura dele ficou esquisita. Eu gostava de Clash. Eu gostava do Shurastei e Shuragol também. E a Shurastei e Shuragol era a hora que você podia se soltar na festinha de 15 anos e... As crianças abriam a roda. Exato. Né, que nem aquela vez que eu arrebentei a samambaia da mãe do Irado. Do Irado. A mãe do Irado conversava com a samambaia e aí tocou Shurastei e Shuraigou e eu arrebentei um pedaço da samambaia, velho. Ela chegou no meio da festa e foi olhar a samambaia, o que fizeram com a samambaia. Grande ato punk, quebrou a samambaia. Surgiu uma cena punk completamente diferente, que foi o hardcore americano, né? Essa sim era mais politizada do que Ramones. É. Não, aí que tá, eles tocavam com a velocidade dos Ramones, mas com a ideologia dos Sex Pistols, né? É, mais rápido até, né? Bem politizado. Foi mais movimento o hardcore. É. Nos cartazes dos shows tinha o Ronald Reagan, né? Que eles odiavam. Ronald Reagan. É. Tu tá querendo o Jovem Nerd querendo fazer pronúncia em inglês, né? Ronald Reagan. Cara metido, pô. E aí tinha surgiram lá o Dead Kennedys, o Bad Religion. Bad Religion é um som bom. O vocalista do Dead Kennedys, Jalo Biafra, ele se candidatou a prefeito de São Francisco, cara. Não só isso, ele foi candidato a presidente dos Estados Unidos. Porque ele não ganhou a primária pelo Partido Verde. Ele foi candidato nas primárias do partido, ele queria ser presidente. Mas de São Francisco ele tinha 10 candidatos e ele ficou em quarto ainda, cara. Aí, ele era muito doido, né, cara? Mas esse era um doido, beleza. Diferente daquela galera que a gente falou no começo. Não, o Jalo Biafra era estudante de... Não, o Dead Kennedys fazia teatro, na verdade, né? É, ele era um doidão beleza, entendeu? Então, tinha um amigo nosso, não sei se o Azaghal lembra, que tinha uma banda, tinha muita influência do punk californiano, né? Do hardcore. Tu lembra do Valtinho? Valtinho, lembro. Não lembra qual era o nome da banda dele? Tô tentando, cara. Dead Ulisses. Dead Ulisses, caralho. O cara era mega fã de Dead Kennedy. Ele tinha uma banda chamada Dead Ulisses. A gente mencionou no começo Body Count, que é hardcore. Body Count tem uma música final que é Freedom of Speech. Aham, uh-huh, irado. Que é muito maneira, que foi uma música feita pra substituir no disco dele Cop Killer. Isso. E Cop Killer foi a música que lançou o Body Count. Só que ela foi proibida, porque ela instigava a população a matar os policiais. Meu Deus. Isso vem daquele confronto que teve em Los Angeles. Depois a guerra de Los Angeles. Depois do julgamento dos policiais foram absolvidos, que mataram aquele cara, o sei lá, King. Teve aquela porrada ali, aquele caos total em Los Angeles, e veio a música Cop Killer. E aí Freedom Speech é uma música do ICT com o Jalo Biafra. Quem canta o final do negócio é o Jalo Biafra, que faz justamente uma apologia à não censura, né? A ICT traiu o movimento também, viu? Mas todo mundo trai, né, cara? Virou lá o Enard, né, galera? Virou ator de série. Caraca, ele sempre quis ser ator, né, cara? Mas eu fui no show da ICT, cara, no Imperator, no Meia. Isso é punk. Isso é punk, cara. Isso é punk. Cara, foi o show mais, assim, o show do Rato de Porão era light perto do show da ICT, cara. Porque essa porra de instigar, ele instigava muito a galera assim, na porrada, cara. Foi um show muito agressivo, porque tinha uma galera de jiu-jitsu no negócio, sabe? E essa galera vai no show na pilha de sair na porrada, de bater. Uma oportunidade, né? Normalmente eles batem em todo mundo e ficam os reis da parada. Só que nesse dia, o ICT, sabe, ele ficou levantando a moral da galera, cara. O nego juntou na galera de jiu-jitsu, mas foi uma pancadaria animal, cara. Nossa. O ICT era punk, né? Não, era hardcore. Era hardcore. O ICT é um rapper, né? Mas ele fez uma banda chamada Body Count, que misturava hardcore. Ah, Body Count era do ICT. Diga de passagem, entra como recomendação o disco do Body Count, o primeiro, né? Que é um descasso. Todas as músicas são fodas. Todas são fodas. Um descasso. Eu ainda perdi Body Count in the House porque um amigo meu tava comendo no McDonald's. Que merda, cara. Na Califórnia teve várias bandas assim, mais politizadas, né? O NoFX é uma banda muito foda também. Pô, as letras deles, você não dá nada porque, assim, é um monte de piadinha. Mas se você lê nas entrelinhas assim, pô, é tudo crítica social, coisa assim. E o Washington era até mais, né? O Minor Threat e tal. O Minor Threat inventou o Stray Edge, né? Que é aqueles caras que não comem carne. Esse não... é um movimento, esse é um movimento também, um movimento Stray Edge. Não come carne, não se droga, não bebe álcool e não faz sexo, né? Jovem Nerd é Stray Edge, cara. 1, 2, 3, 4! Teve a segunda onda punk, que foi a galera que não viveu nos anos 70, né, no auge do punk, mas que gostava do som e tal, não sei o que, que foi quando apareceu o Green Day, o Rancid, essas bandinhas assim. Offspring. Puta, mas isso não é punk, né, cara? Então, na época era, né, cara? Era punk rock, eles tocavam punk rock. Se você pegar o Rancid, o Edu até zoou o Rancid, porque que fala que gosta mais do original. Porque eles são, porra... Muito do Clash, né? Clash cover. Pra dizer a verdade, aqui no Brasil, pelo menos, só veio a saber o que era punk quando já tinha acabado o troço, entendeu? Ah, sim. Quando o Fantástico fez a matéria, eu me lembro de ter visto, entrevistando uma velhinha. O que você acha dos punks? Aí a velhinha vira, pão? Tá muito caro. Aumentou duas vezes essa semana. Aí, pra escrotizar os escrotizadores, né? Se o punk é o escrotizador, existe o escrotizador master, Silvio Santos. E aí, um dia ele trouxe dois moleques no show de calouros. E os moleques eram punks, porque tava na moda punk. Punk, eram punks levados da breca, né? E aí a produção pintou eles igual qual é a música. Ah, puta não, merda, com a borboletinha na bochecha. Com purpurina na cara, não sei o quê. Era moleque, tá? Era uma menina e um moleque, assim, devia ter uns 15, 16 anos, assim. Era de uma cidade aí dos arredores de São Paulo. E os moleques, assim, desconfortáveis pra caralho. E o Silvio Santos, mas vocês são punks? Vocês são punks. O que é punk? Escrotizou os moleques até o final, brother. Não tem como competir com o Silvio Santos, né, cara? E tem o descrotização. O cara traz um punk pro programa dele e pinta a cara do cara de purpurina, cara. Que porra escrota, cara. Teve uma banda que é bem emblemática brasileira, que era os Garotos Podres. Mas tem uma música sensacional dos Garotos Podres, que fala sobre o Natal. Papai Noel Velho Batuta? Isso. É que, na verdade, não é Velho Batuta. Papai Noel, filho da puta! Papai Noel, Velho Batuta, rejeita os miseráveis. Eu quero matá-lo, aquele porco capitalista. Tá merda. É bem engraçado. Ainda acho que o melhor é o Gilberto Gil, porra. Foi que fez tanto sucesso no Brasil que até o Gilberto Gil fez. Sou um punk da periferia. Sou freguesia do Mas o finalmente do punk foi o New Wave, né? Que ele descambou pro New Wave. E aí depois morreu de vez. Sabe o que eu tô chegando à conclusão? Que o punk nunca existiu, pra começar, né, cara? E deixou de existir muito antes dessa nova geração de punk, cara. Acabou em 77, ó. Em 77 pra 78. Comecinho de 78, quando acabaram os todos o punk... Começou no Réveillon de 77 e acabou no Natal. Mas o New Wave é considerado o final do punk. A morte do punk. É a morte. Então, a morte dolorosa, aquela... né, cara? Porque, assim, as bandas de punk rock, que assim, não, apesar de terem feito sucesso, não tinha essa lombra assim de ah, quero tocar no rádio, quero ficar milionário. O New Wave já tinha essa gana, né? Os caras faziam ah, eu quero ser famoso, eu quero ser um rockstar, tal. Sim, sim. Quem é que a gente pode exemplificar como New Wave? The Cure, né? The Cure. Não. Tem uma coisa chamada pós-punk e outra New Wave, completamente diferente. O New Wave é uma punk americano com uma levada mais pop. B-52s. B-52s. Exatamente. Porra, cara. Porra, meu irmão. Uma levada mais pop é sacanagem. Um cara de terno amarelo, tupete, uma ruiva maluca e uma loura. Porra, cara. Acabou o punk mesmo, né? Acabou tudo. Nina Hagler. Não, Nina Hagen. A namorada do Supla. A namorada do Supla, exatamente. Era punk alemã, né? Que é outra parada. Ela não era, ela não era linda garota de Berlim. Não. É ela. Não era ela. Não era ela. Não. É ela. Não. Não pode ser, cara. É ela, caralho. Não pode ser. Não era. A linda garota de Berlim foi uma mulher que ele viu no metrô. É, não é a Nina Hagen, não, cara. Já paguei. Essa. Cara, sabe o que acontece? Pelo que eu percebi, se em algum momento da vida o cara passou mais de um dia sem tomar banho e já vomitou, ele é classificado como punk. Isso é hippie também. Mas hippie tem que estar sujo de lama pra configurar, né? E agora o crítico da parada, que é o que gera confusão pra cacete, Billy Idol. Billy Idol foi punk. Ele era da cena punk, é. Depression X, que era da primeira... Ele era da cena, pô, da cena estilo TV mexicana do punk, então, pô. Não, o Billy Idol fez parte de uma banda punk daquelas da primeira leva mesmo. Depois ele virou o que se chama de punk de boutique, né? Mas ele era mesmo... Caralho, se o Billy Idol é punk de boutique, o que é o Supla, né? genérico de punk de boteco, né? É um punk de boteco, né, cara? Tá, mas olha só, o emo é, não é o emotional hardcore? Não é um movimento legítimo? O John Lennon gosta da palavra movimento, né, cara? Ele gosta. Tá ligado? Pro legal, emo cara. Rola um movimento, porra? Pô, lógico que rola, tu não vê toda hora aí, cara? Não, já morreu, o emo já morreu, cara, acabou. Ué, que essa porra de restart todo pra... O molequinho no shopping outro dia, pequenininho, com a calça roxa e... Mas isso não é emo, emo é olha, preto e branco. É emo, porra. É emo alô? Colorido? É. Colorido. Os ih, coloridos, cara. É. Cine, restart, isso não, peraí, o emo não era depressivo e preto e branco? É. Eles são depressivos, mas alegres. Não são, não são. Coloridos, coloridos. É. Essa galera é. Colorida não é emo, é toda animada. Esse cara. É o pós-emo, entendeu? Pós-emo. Caralho, velho. O movimento mais rápido da história, né? 6 meses, já tem pós-emo. O cara só que lambada tivesse... durou menos do que isso. Né? Lambada, caraca. A lambada tinha muito movimento, cara.